maneira, eu sei. Mas no meu deserto você foi o oásis que achei. Você fica louquinha quando eu descasco a banana. Ficas tão tontinha que a tua cauda banana. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de você. Botei a penca debaixo da cama pra depois comer. Minha macaca chita, que bacana, o teu focinho aqui não me engana. Pois se a macaca gosta de banana, você gosta de mim. Gosta de banana, eu gosto de ti. A minha macaquinha vem dançar comigo um twist. Vem minha garradinha, desse jeito ninguém resiste. Formou o tango no rock. É a nova moda e aqui na selva colou. Oh, oh, oh. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de você. Botei a penca debaixo da cama pra depois comer. Minha macaca chita, que bacana, o teu focinho aqui não me engana. Pois se a macaca gosta de banana, você gosta de mim? De banana! Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Que bacana, o teu focinho aqui não me engana. Pois se a macaca gosta de banana, você gosta de mim? De banana! Como o macaco gosta de banana? Como o macaco gosta de banana?